Victor Delta, radio beacon out of service. Over the approach control, 120.80. Control tower on 118.95. Ground control and clearance. 121.10. Attention, taxiway Alpha closed between taxiway Juliet and taxiway India. Aircraft coming to military open. Contact with Solar Operation 102.5. Truck of birds in the vicinity of the drone. Otherwise, you receive information removed. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação ao meu. 2035 Zulu, vento 1 graus, 06 nós. Visibilidade maior que 10 km. Poucas nuvens. 1700 10. Ajuste de altímetro 1012. Nível de transição 050. Temperatura 27 graus. Procedimento ILS X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Rádio farol Salvador inoperante. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95 solo e tráfego 121 decimal 10. Atenção, taxiway Alpha interditada entre taxiway Juliet e taxiway India. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação ao meu. Salvador International Airport, information review 20350, wind 110 degrees, 06. Táxi Bombay 2897, 04 a bordo, 3h50, alterna com 3897, Libre Táxi, Pátio Índia Alfa, quanto espera, 1895, ajuste 1003, boa viagem. Pátio Índia Alfa, quanto espera, 2.300, 3.897. Salvador, Autorização, Vitória. Autorizado, Vitória 360 para o Whisky 50. Decola pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda Bidev. Controle 120.8, transponder 5535. Autorizado, Vitória 360 para o Whisky 50. Decola 10, curva direita, da El Leda Bidev. Controle 1208, transponder 5535, gol 6425. Também pronto. Para. Solo azul 2712, voltando. Prossiga. Poderia confirmar a saída prevista que o banco pra gente foi a Conde, correto? Afirmo, Conde. Graças. Solo gol, fim de Whisky, finaliza o reboque, agradece, uma boa noite. Paulo, boa noite, o CNM é 259, sentido a Romeu, autorização de tráfego Guarulhos. Boa noite, 6259, autorizado Guarulhos, 360, veio para o Zulu 10, decola pista no 0, curva direita, da El Leda, ótima. Controle 120.8, transponder 5531, no CNM 6259. Autorizado Guarulhos, ainda 360, decolando da 10 com a primeira curva direita. Via Upper Zulu 10, rota de acordo com o plano. Saída da El Leda, Mótima, e o controle 120.8, transponder 5531, no CNM 6259. Rota Upper Zulu 10, Piraí, DCT 1 Bádio, Upper Zulu 44, conforme o no 6259. Está correto, posição 7, chama pronto. Tá, de acordo com a rota, sistema quando pronto, o CNM 259. O solo copiou o gol, fim de hoje, final de rebota. Firmo, boa noite. Boa noite. Estabilizado, gol 1966. Controle, gol 1966, estabilizado. Controle, 1895. 1895, gol 1966, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1966, estabilizado ILS, é que isso aí, baixado checado. Gol 1966, ajuste padrão, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Teve pousão no 0, 1013, gol 1966. Tá, 3897, decolado aos 07, controle 120, decimal 8. 3087, bom. Boa noite, tá, 3897, passando 2000 pés. 3897, contato radar, suba 320, via da El. 320, pode voar direto da El, 3297. Autorizado. Direto da El. Sobe a galinha. Xané 6201, autorizado, galeão, 360. Via, conforme rota do plano de voo, decola pista 10, curva direita da El, Leda, Irume, controle 120-8, transponda 5507-6201. Obrigado, 360, para o Galeão, rota conforme, a Paloma 0, sendo por direito da El, Lira Irume. É 208 ao controle, 5507, transponda 6201. Correto, portão 4, chama para a Paloma 04, 6201. Portão 4, autorizado para o pushback acionamento, chame o táxi. Camarada, pronto, o senhor 6201, está pronto, não. Senhor 6201? Afirmo, chame pronto. Para pronto, grato. Golf, consigo. Autorizado, ciente. Mantenha bus. Aguarde para cópia. O ajuste 9093, o November XZ Golf. Meia solo 10 direita no 21-1. 21-1 com o 1-1-6, obrigado. Salvador é o gol 1-1-6. 1-1-6, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1-1-6. Contato Romeu, 96XZ Golf, pronto pra Copa. Salvador, Recife, 4-1-0. Via Opera Zulu 97, decola pista 97, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle Salvador 120-8, transponda 5540. Bate que se encontra o POV. Chame a torre 1895 para acionamento, táxi de decolagem, ajuste no 013. Salvador, gol 645, pronto, puxa acionamento, posição 2. Posição 2, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi, gol 645. Gol 1-1-6, táxi de velho. Ingressa Juliette, portão 9, 1-1-6-6. Ingressa Juliette, portão 9, gol 1-1-6-6. Livre acionário, posto táxi, Alfa Sierra X-Ray. Pátio 3, autorizado, Chantax. Chamada para o táxi. Pega o hotel direto Salvador, reporte de alto descido. O setor desce até 3.500. Ajuste Salvador padrão 1013.2. Voo 645, próximo para o táxi com 101 na borda 3.45, alterna Campinas. 645, livre táxi, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 11895, ajuste no 093. Índia Alfa, 8.95.13, voo 645. Viu, 2712? 71. Ei, Liberty Taxi, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 013, vou ver. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 11895, 2712. Ah, para ingresso, Alfa CS aí. Então, o voo 645, pronto, no ponto de espera 10. Tô no 645, a linha e decola, pistão no 0, 1000 graus, meia dúzia de nós. Na linha e decola no 0, com 645. 3897, chame centro Recife, frequência 251. 251, 3897. Dois autorizados ingressos, aporte alinhado, cabeceira 97, aguardo instruções para decolagem. Azul 2781, informação Romeu, autorização de cara da conquista, nível 180. Copio 200 já aprovado, 271. Copio. Salvador Conquista 200, conforme rota do plano de voo, decola pista 10, curva direito, saída Arbor, transição Alefa, controle 120.8, transponda 55. 502781. Vitória da Conquista, aprovado 200, conforme plano, decola da 10, curva direita, airport, transmissão elétrica, chamando 208, aciona 5550-2781. Pátio 3, chame pronto, 271. Agora, está trazendo a posição aí, se tiver que continuar a CNRMA 201, na posição 04. Chame para o pushback. Chame para o pushback 6201. Tô ciente do acionamento. Para o dia, Dael. 360, Dael, quando por cima direta. Sim. Quando por cima direta. Ao ponto. Deve. Pode. Azul 2792, autorizado decolagem, pistão 10, 1900 graus, 7 nós. Livre decolagem, Azul 2792. D45, voe de Dodge. De Dodge, grava. Decolou um Boeing da Gol da 1-0 com o perfil da CE da El. Irá cruzar o eixo 1-7, aguarde mais de 2 minutos para decolagem. Azul 2712, decolar 222, controle 120, decimal 8. 2712. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2712. Azul 2712, contato radar, subo nível 170, direto Conde. Direto Conde, 2712. pode chamar o motor, senhor? Decolado 224, controle 1208, Alpha Directory. 208, boa noite. Controle, boa noite. Papa Tango Alpha Sierra X-Ray decolou. Passa agora 1400 pés, a sua escuta. Alpha Sierra X-Ray, direto Elefa, sobe ao 360. Direto Elefa, ao 360 X-Ray, grato. Sem restrições. Sem restrições, fica bom. É 259, posição 7, pushback saneamento. Para o pushback, Oceania 201, 205. 0504, portão. Está autorizado, pushback vai cortar para o saco, Oceania 201, 205. Ok, não foi autorizado pushback. Qual é o portão que o senhor está? Portão 04 ou portão 05? Ah, confirma, 04. 04. Autorizado, chefe de saco. Autorizado, 04, Oceania 201. Qual o sonda? Copiou o Oceania 259? Não, não copiei, confirme. Fica pedido para o pushback saneamento aí, posição 7. Autorizado, chefe de saco. Autorizado, pushback saneamento 627. Pronto. É 45, chame centro Recife, frequência 1251. passar o 130 para o 360, Alfa Sierra X-Ray. Gente, vamos manter a escuta até o 95. Ok, X-Ray. Índia Alfa, dá o ponto de espera, no ponto de espera 1995-63. Índia Alfa, ponto de espera da 1092-2963-2962. Nós estamos com a Chile 6201 com 1-1-0 a bordo, Terra, Guarulhos, autonomia de 3 horas e 40. Degree táxi, Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1013. Degree táxi 1895, 301. Tiago, até autorizado 1500, ajuste 1013, reporte visual para o campo. Alfa Terra que você chama agora o centro, 288, Alterno 353. 288, 1353, boa noite, bom trabalho. Boa. Gente, reporte visual pro campo. Linha decola, puxando 0, 120 graus, meia dúzia de nós. Boa noite, Xenia 259.0 da 10, pronto. Xenia 259, boa noite, mantenha o ponto de escala. Mantenha o ponto de escala. Xenia 259, ali mantém puxando a 0. Ali mantém 10, Xenia 259. Visual com campo, fixe de Alabama. Torre Salvador, 1-1-8-9-5. 2-9-5, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, Papatango, Victor Tchalotel, visual com campo. Papatango, Victor Tchalotel, ajuste padrão, continua aproximação, guardando autorização de pouso. Ok, vai continuar aproximação, aguardando autorização, Tchalotel. Continuando 6201, decolar 234, controle 120.8. 208, 6201, por favor. Aliança Bravo 6209. Aguarde, 6259. Tá mandando muito boa noite, 6201, Adael. 6201, contato radar, via Adael, sobre a 360. 660, 6201, cidade de Adael, após 2000 pés. Autorizado. Mandael, 6201. Até o tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 20 graus, 7 nós. Cliente, Tchalotel, já com o trem baixado e travado. Hoje na 6259, autorizado de colagem pistão no 0, vento no 20 graus, 8 nós. Autorizado colagem pistão no 0, chama 62, pronto. Duas vidas, tem baixado travado, Tchalotel. Pistão Tchalotel, pouso autorizado, no 7, uma centena por 7 nós. Ok, Tchalotel. Vitor Charlie Hotel, somos 38, confirma o pátio. Gente, livrando à direita, estação na frequência livre. Boa noite, Vitor Charlie Hotel. Vamos lá. O Charlie é 259, decolado 237, controle 1208. Controle 208, boa noite, Charlie 259. Controle Salvador, boa noite, Charlie 259, passando 1.700 pés. Vida à direita da El. Controle Salvador, da Xanana 259. É 259, via da El 360. Via 360, pode voar da El? Exato. Direto da El 6259. Solo Salvador, 2781 da Azul, pushback acionamento, parte 3. 2781, autorizado, chame pelo fax. Ciente. Chené 6201, chame centro Recife, frequência 251. 251, 6201, boa. Azul 2712, controle. Só escuta, prossiga. Serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 203. 203. Olá. Ajuste no 013. Táxi via pátio Indy Alpha, depois com a torre o 278 no grato, de volta. Para o Chiné 6259. Steven? Seria possível coordenar para a Vormos Motiva? É, eu tenho o traço da companhia à sua frente, a mesma saída. Chame o centro Recife e coordene com o mesmo, frequência 251. Boa 251, obrigado, boa noite. Decola pistão 90, vento 120 graus, meia dúzia de nós. A linha decola no 0, 2781. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Sierra 90, ciência, informação Romeu. Sierra 90, Vitor, voo Ituna, desça 2000 pés, ajuste no 013. Ituna, 013, 2000, Sierra 90. Controle Salvador, boa noite. É o gol 1866, passa nível 200, ciente da Romeu. 866, via chegada Mari, desce para 2000 pés, ajuste 1013. 2000, via Mari. Solicita voar ITAP, se possível, o gol 1866. Via chegada número 2. Sim, mantém. Controle, boa noite, o Azul 2781, estamos na Arbor. 2781, contato radar, suba via Arbor para o nível 200. Ok, via Arbor 200, assim que possível poderíamos voar Arbor ou Conquista? Vamos fazer o seguinte, o senhor vai subir sem restrições na proa de Elefa, aguardando a proa de Conquista. Ok, entendido, da presente proa de Elefa, sem restrições, aguardando Conquista. Nos atendeu muito bem, muito obrigado. Salvador, uma boa, TAM 3197 com a Romeu para autorização Galeão. 3197, aguarde só um instante a cópia, o ajuste 1013. 1013, Delv, deve? Solo, boa noite. É o Aero Europa, Eco Charlie, Mike Alfa Juliette. Confirme. É o Aero Europa, Mike, Eco Charlie, Mike Alfa Juliette. Opa. Eco Charlie, Mike Alfa Juliette. Prossiga. O Aero Europa, ele está aqui no pátio.